posso tomar de vocês que nem você falar sobre esse momento. É uma satisfação muito grande, né? A recompensa do trabalho, trabalho bem realizado, né? De toda a comunidade, do André, dos apoiadores da equipe. Graças a Deus obtemos o objetivo máximo, que foi o título, consagrando a nossa grande campanha. Fizemos uma excelente campanha, com os grandes percalços, mas o resultado final foi a grande vitória e o merecido título.